Deja decretou. Tá decretado. Você tá consumado. Março, do dia 20 até o dia 31. Empurrão evangelístico. O que é empurrão evangelístico? Nós vamos fazer um mutirão de evangelismo de manhã, à tarde e à noite, exceto os dias de culto, na UF, segunda a sexta. Ok? Ok. Então é empurrão. Então segunda-feira já começa. Dia 1º de abril, sábado. Culto do amigo às 14 horas, não às 15. Culto do amigo às 14 horas. É o que é um convite. Dia... Isso é abril já, né? Abril. Sim. Dia 9, domingo de abril, culto inaugural às 16 horas. Alguma objeção? Que dia 8? Semana? Domingo às 16 horas. Qual dia? Esse é um evento único. 9 de abril. 9 de abril. Às 16. Culto inaugural, e não vai ser maior. Talvez. Talvez não. Vamos fazer o levantamento de pessoas. Ah, tá. Lá de São Paulo. Meu pai, a Rosa, Edilene e Gabriel talvez venham. É? Acho que vai ter gente pra caramba mesmo, né? Também acho, porque São Paulo, as meninas estão querendo vir. É? Ah, então. Então, eu e a Alder vamos amanhã, lá na cultura portuguesa, ver se eles liberam espaço lá. Com um preço bem camarada. É porque aí pelo menos fica. Fica mais tranquilo, né? Porque, por exemplo, eu convidei a Elsa aqui. Eu fui prestar serviço para ela. Essa semana ela abriu o coração dela. Eu convidei para esse. Ótimo. Inaugural, né? Então, são dois cultos principais, né? Culto do amigo e culto inaugural. É interessante, Deus é incrível. O culto do amigo vai trazer muitas visitas. E essas visitas vão estar animadas para vir no inaugural, por causa do dia. Então esse mega pré-evento vai ser algo estrategicamente importante. Bom. Se for só o culto inaugural, talvez não vire tantas visitas quanto ter um evento estrondoso antes. Sim. A gente apresenta e depois isso. Gente, dia do amigo, mas olha, próxima semana vamos ter a inauguração dessa igreja. Vai vir pessoas de São Paulo, é sua chance de conhecer o reino. Pode ser alguma pregação no dia do amigo falando do reino, sabe? Vai ser bem legal. Dia 14... Sexta-feira, Paixão de Cristo, vamos ter uma saída geral. E aí a Alda já falou com a Regi. Regi, você ajuda a organizar aqui, pensar num lugar... Saída geral sem casais. É por causa do Valdemar. Sim. Se não fosse pelo Valdemar, aí... É bom, é bom. Aí não é comer peixe? É bom que eu fico... Peixe? Não, peraí, vai ser aqui em casa? Não sei. Não. Ainda. Calma que... Pode ser, mas... Por que peixe? Vamos caprichar. Por que carne vermelha? Não sei se eu tô fazendo paixão. Agora fala que você é doutrina de demônio. Meu Deus, esses gritos de demônio. 1 Timóteo 4, fala que é doutrina de demônio. Meu, eu tô louca pra comer peixe aqui. Eu nunca comi peixe aqui. É nesse dia que eu vou pegar peixe e comer. Demorar. Peixe não, carne. Carne, né? Carne. É a picanha, né? Nada de salada, hein? Yeah. Nada de salada. Vamos comer o bicho que come a salada. Não a salada. Lá. É, dia 23 de abril, domingo. 23? Dia de jogatina. Na casa de X ou Y. 23 de abril. X é um domingo. Dia de jogos. É sábado ou domingo? Domingo. Domingo. É carioca. Porque sábado... Jogatina. Jogatina domingo. Calendário sujeito à alteração. Calendário sujeito à alteração. Botar o rodapé. Isso mudar para domingo aí. Não, falei de maio, 14 de domingo. De 14 de domingo. 14 de maio, domingo. Dia 24, aniversário do Caio. Ele vai chegar lá. Como? Não, ele já passou, ele já foi para maio já. 14 é o quê? Maio, 14, domingo, outra saída. Sim, mano. Então, um mês depois da saída anterior. Saída geral também? Saída geral. Vai ser que dia? Domingo? 14 de domingo. Quem quiser saída de casal tem que fazer a parte. É, isso aí não é planejado, tá? Dia 4? Que dia? De junho. Quem quiser. 4 de junho, bom, domingo. Tá, tem que colocar meu aniversário aí também. É aniversário. 4 de junho, domingo. Dia de jogos de novo. Como? 4 de junho, dia de jogos. Quase um mês e meio depois. Dia de jogos, 4 de junho. 4 de junho. Dia 15 de junho, Corpus Christi, saída. Que geral. Isso. Vai ser um feriado. Meu Deus. Presta bem atenção. Agora. 14 de julho, vigília. Na casa das irmãs. Julho? Julho. Como é que é? 14 de julho. Na casa nova. Sexta-feira. Na mansão. Yeah. Na mansão. Na mansão. Na mansão. Na mansão. Na mansão. Que dia vai ser? Na mansão. Felipe tá morando. Tá morando. Felipe tá morando. Deus abençoe. Mais uma, olha que... 14 é o quê? Ele é muito vigília. Bom, mais, gente. 14 de julho, vigília. Presta bem atenção, gente. Tá. Nossa. Dia 16 de julho, domingo. Dia 16 de julho, domingo. Dia 16 de julho, domingo, saída. Entendi. Aniversário de Renato. Conferência. Saída. Até lá já batizou alguém pra eu ter uma saída. Esse final de semana. Tome junto. Só 14, 14, 15, 16 são o dia da saída. Você falou que não podia ser no sábado, porque aí ia estar todo mundo. Não, o culto vai ser na vigília. Ah, vou fazer no dia. Isso. Ah, tá. Na mansão das. Vai ter muitas pessoas pregando. É vigília mais culto? É, vai ser culto de madrugada. Vigília mais culto. Gente, uma vigília é de madrugada. É. Você não pode. A não ser que seja vampiro, né? Tá sendo um. Ó, vigília como de tarde. Como, quando fala as coisas aí, refala as coisas. Oi? Como que se chama? Dia 1º de agosto até o dia 6 de agosto, eu não vou estar aqui. É conferência. Oi? Quando que é? Dia 1 do. Dia 1 de agosto. Dia 1 de agosto, vou estar fora. É conferência mundial. Calma aí. Mas continua a mesma vida, tá, gente? Você é, claro. Ciclo, mais forte ainda. Eu vou ter uma menos. Eu vou estar com o Caio. Eu e o Felipe vamos estar em Filipinas. Por fé. Você vai? Por fé. Fé, Filipinas. Até que já fez um ano dia que a gente está aqui. Dia 7. Filipinas. Até dia 25. Felipe. Olha aí, vai agosto, fazer sucesso. Dia 7, não seletivo, eu vou explicar por quê. Tá. De 7 a 25. De 7 até 25, empurrão seletivo. Vai. Vai recomeçar as aulas seletivo. Aqui. Como é que é? Dia por quê? Dia 7 a gente já voltou? No dia 26 de agosto, num sábado, vai ser a nossa primeira conferência de mulheres. Então, gente, é igreja! Eu sou de São Paulo, mulheres de São Paulo vão vir. E vai ser um evento estrondoso. Já sei até o que eu vou fazer. E o Felipe vai estar de garçom ali, servindo as irmãs. Com certeza. Olha, isso, todos os homens de gala ali, para servir as irmãs. Vai ser, vai ser um chá, qual é o nome? Chá. Chá de mulheres. Chá de mulheres. Chá da vovó? Não. Peraí, Caio. Chá de mulheres. Que tema é elevar-se? Dia 26. O tema é elevar-se. 26 de agosto. Que é o tema do livro da Helena. Elevar-se. Elevar-se, né? Eu vi o livro dela. 26 de agosto. E aí vai estar. Acho que é melhor. Qual o nome da. A gente vê depois isso aí, mas. Mas é isso aí, tá? O que? Elevate. Qual que é inglês? Elevate. Elevate. Eu gostei. Ele até. Eleve-se. Eleve-se. Gostei. Mas vida. E esse empurrão seletivo que eu falei é o seguinte. Homens e mulheres, todo mundo compartilhando com mulheres. Ah. Estudos bíblicos, tudo só com mulheres. Por quê? O Al vai batizar mulheres na conferência. Ah, que conveniente. As mulheres. Que conveniente. Quem é que faz isso, convidar uma mulher? Ah, então. Então, né, Jéssica? Mas enfim. Não, mas porque eu não entendi, tem irmãos que procuram evangelizar mais pessoas, mais homens e mulheres. Já passou isso. É fácil, mais fácil pra mim. O Caio, o que foi? Olha, eu mando um desafio pro Caio. Vamos fazer não, a conferência não de homens. Todo mundo. Vamos fazer a gente tem que fazer a conferência de homens, só batizar homens solteiros. Exatamente. Conferência não, culto dos homens. É culto do Caio. Na Suíça. Já pensou culto dos homens? Na Suíça. É brincar. Casar quem quiser. Arrumar minha casa. Casar quem quiser. Fica brincando. Ele não tava lá, tá rindo. Brinca comigo. Alguém me explica o contexto. Você tá rindo? Eu tô rindo porque eu tô imaginando. Eu decidi eu por fé. Eu vou te criar as coisas, sou muito imaginatário. Decidi no meu coração, por fé, explorar antes de eu morrer cada parte que eu sonhei antes Deu partido esse vamos lá, vamos lá, Lau. São os Alpes? Apoio. São os Alpes. É a Suíça. É, paraíso fiscal. Alguém me explica a questão da Suíça. Não, ela tinha falado. Ela falou no bate-papo. Casar quem eu quiser. Casar com quem quiser. Eu tinha perguntado, o que você faria com R$1 milhão lá no bate-papo? Hoje? Ela falou, eu iria pra Suíça. Aí ele falou teria assim, o casaco que quiser. Não, aí ele falou assim, nossa, aquele frio, tipo, com R$1 milhão eu poderia ter o casaco que eu quisesse. Aí entendi, casaco que eu quisesse. E tu falou isso na hora do bate-papo? Não. Foi perfeito, assim. A Lau não vai esquecer. Casar com quem quiser. A Lau não vai esquecer. Se fosse o Renato, imagina só. O quê? Ouvindo isso. Não, ele... Mas não. Ele não ia ouvir. Ele ia zoar. Ele ia zoar ainda. Ele ia ouvir isso. E eu queria ele ser errado. Ele ia ouvir isso. Vai dar uma glória. Ele guarda a Lau. Ele ia zoar. Guarda o coração da Lau. Ele zoa por qualquer coisa. É que a Lau tem falado bastante sobre casamento. Ah, nem me fale. Ela vai ser a próxima. Ela deu uma pérola hoje. Amém! Não, qual que foi a profecia aí? A Lau vai ser antes todo mundo? Eu preciso arrumar um marido pra Lau. Vamos lá. Vai ser antes todo mundo. Vamos lá. Empurrão seletivo de homens. Vamos lá, então, é a conferência sim, dos legal. Homens. Não sei, não tá mas quem é. Foi apagar ela. A Jéssica, que dia? Que essa aí não estava inspirada por Deus. É, não. Tá sim. Tá sim. É claro que tá. Tá. Tem que ter. Não esteja interessada, porque. Não, meu Deus. E esse amei assim? Se na tá Suíça você casar com o que é, né? Então, por quê? Porque os homens que vão lidar, né? Investir mais em homem, né? Porque mulher. Vamos investir em homens. É preciso. Lembrei daquela piada lá que ela falou: agora eu vou investir em homens. Né? Tem que vestir em homens mesmo. Aldi. Ele vai matar, ó. A Aldi tá mordendo o Anderson? Acho que é a Aldi. A Aldi. Sim, a Aldi tá mordendo o Anderson. Eu não. Tá gravando. A Aldi tá mordendo o Anderson. O Ismael ficaria só. O que, que é o Anderson pequeno? É aquele que era igual a você. Não, amarelo, vale. Maravilha. É aquele que tava dançando. Ismael fica só no egoinho dele, né? Ele disse que ele está usando abdominal ali. Ele tá orando lá, ele tá dentro do espiritual. Vai ver mais. Acabou a programação. Já tem uma última. Dezembro, do dia 14 ao 16. Pulo pra dezembro. Ao 17. Desculpa, do escrevi aqui. Do 15 até o 17 vai ser o nosso retiro. Como é que é? Retiro. É de qual dia que é dia? 15 até 17 de dezembro? 15 até o 17. De dezembro? De dezembro. Retiro, retiro espiritual. Qual é o dia mesmo? 15 a 17. Oi? Retiro espiritual. Vai pra onde? Qual o problema? Não chama retiro espiritual. É o spa, vai, spa espiritual. Só retiro de 17. Sexta, sábado, domingo. A gente ainda vai. Nós vamos pra algum Macaé, sei lá, vamos pra algum lugar. Que Macaé? Macaé não tem nada, a gente vai pra Ilha Grande. Vamos pra Cabo Frio. É que a Ju viu um lugar. Que Cabo Frio e Ilha Grande. Nós vamos pra algum lugar. Um lugar que possa. Vamos ver quem consegue persuadir de São Paulo. Agradeço, gente. Não, não, 15, 16, 17. Tem muito tempo. Tem. Já começa a ver amanhã. Vou ver. Tem muito tempo, começa a ver poxa. Uma semana antes da nossa conferência de mulheres aqui, vai ser o retiro. É? Universitário de São Paulo. Bom. Porém, nós nos fomos obrigados a ir, mas quem tiver condições de ir e quiser ir, pode ir. Eu vou. No 20? 18, 19, 20? Isso. Normalmente o retiro é novembro. Não é data. Bom, enfim, isso, gente. Amém. Ah, só pegar os estudos agora. É bom pegar porque agora tem bastante. Espera até o dia. Vamos pegar os estudos. Estudos. Ah, é o importante. O quê? Não. Da rua. É assunto de homem. Mulheres. Vai pro cantinho. Todos, todos. Como é que é? Mulheres. Mulheres. Oi, tá vendo? Fica ligado na reunião. Aí, ó. Esse assunto de homem. Pronto. E a Camila também. É. Nome, estudo, dia. Pamela e Carla, melhor que vocês falarem. Então, vai lá, gente. Fala da Pamela. A Pamela é discipulada já, domingo. Mas se tiver a Camila seria palavra, só que estou tentando marcar com ela porque ela trocou de horário no trabalho. Palavra? É. Eu vou muito cedo. Que dia? Não tem dia definido. O dia ainda não, porque ela está trocando de horário direto. Ela trabalha bem. Obrigado. Qual que é o estudo aí que a gente viu? Camila. A Pamela, discipulada, e a Camila. E a Carla marcou para onde? Então, a Carla, eu falei com ela, ela tinha pedido para o rapaz ficar com a criança, para pegar na escola, né? Mas eu acredito que amanhã ela possa vir ao culto. Ah, é discipulado? Discipulado. E ela está lendo a Bíblia. Amanhã ela viria? Então, eu vou falar com ela, porque... Não é bom ela vir por causa da função. Amanhã é tempo de oração. Mas ela se dispôs a vir? Não, porque ela viria de quarta, né? Ela falou? É, falou no... Espera mais, se ela falar que vem, deixa. Não, tudo bem. Porque ela vai pregar. A gente quem vai pregar? Ah, é, vamos falar disso. Quem vai pregar? Então, vai ser... Bom, vou falar agora. A gente vai dividir amanhã, homens e mulheres, e a gente vai só orar junto. Aí a Audrey vai pregar mesmo, não vai ser aquelas 5 minutos, vai ser 10, 15 minutos, sobre o que ela quiser. E aí, o Felipe, a gente está sentado aqui. Esse aí mesmo. O Ismael vai pregar amanhã. Mas peraí, 15 minutos. Quê? O Felipe... Não, eu confundi a pessoa. O Ismael vai pregar pros homens e a gente vai fazer na UFRA. Pedro? Pedro é sexta. Pedro é muito devocional. Ah, devocional. Eu já sabia disso. Aquele negócio. De ah, outra coisa. Integrais. As coisas vão mudar um pouquinho. Depois dessa semana, nas quartas-feiras, sempre vai ter sermão. Porque acabou as férias e agora vai ter visitante. Ah, legal. E integrais? Uma terça vai ser integrais, a outra vai ser oração. Ah, tá. Legal. Uma integrais de sermão, a outra integrais de oração. Entendeu? Uhum. Faz sentido? Faz. Então vai ter que continuar normal, que a gente está falando de terça, só que ao invés de a gente pregar, eu pregar, vai ser o tempo de oração. Legal. Tá? Podem convidar as pessoas para quarta, tempo normal. É. A partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Essa é a última de oração na quarta. Porque vai ter visitantes, né? É, agora daqui para frente vai ser enxurrada. Uhum. Nesse caso da Carla aí, ela iria. É. Então, terça vai ser oração e quarta vai ser sermão. Uma terça é oração, outra terça é sermão. Porque Elisa... Vai voltar como era antes, com a adição da alternância de orações. Então, porque a Elisa naturalmente ela vai convidar as pessoas para. Sim, e ela vai poder assistir o culto. Agora as reuniões de oração são nas terças. Toda quarta vai ser sermão. Ou integral e oração. Nossa, pois é, vai ser sermão e outra terça vai ser oração. Tá bom, gente, não me desespera. Eu já estou desde ontem esperando isso, mas Deus é bom. Deus é bom. O Anderson está muito rebelde. Estudos. Você colocou a Carla aí? Coloquei, mas eu não coloquei o dia. Que dia que ela vai estudar? Sim, então, eu preciso falar com ela amanhã. Vou colocar uma conversa hoje. Falar com ela hoje e ver, né? Se não... Mas ela está esperta. Tá, senão eu vou estar com ela domingo, que ela quer muito que eu vá na casa dela. Ah, ótimo, vai. Hora, tal. Vai. Sim. Então, senão eu vou domingo. E domingo também acho que eu vou mudar. É, né, Laura? O que mais? É, tem a Caterine. O Ká? Essa eu não sei. Caterine. É, a gente fez já a palavra discipulado, mas eu acho que eu vou regredir com ela, vou fazer buscando. Não vou pra trás. Que dia? Então, era hoje o suco dela, mas ela desmarcou. Eu ainda não tenho certeza do dia nessa semana, mas vai ser essa semana. Tá. Mais mulheres? Tem a... Essa menina Lídia, que vocês fizeram estudo lá no BEI. Eu? Sim. Que eu cheguei e vocês já estavam estudando com ela. É... Que tem um namorado, eu não sei o quê. Namorado. Vocês que pegaram o contato dela. É, eu peguei. Tem uma filha. Uma morena. Que tem um bebê? Não, a do bebê é a Priscila. Lídia. É de um noivo, que falou que o noivo era mais assíduo. Essa? Ah, é verdade, cara. Cara, que novo. É verdade. Ela foi no banco. Não foi essa que você pegou? Essa? Essa aí você pegou.